Eu reconheço mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem. Vai só começando assim, ó. E a galera vai no clima. Cantando e tudo, meu irmão. Minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Vocês, vocês. Vai! E bate na palma da mão, galera do papão, galera do papão. Assim, assim, assim. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Mais uma vez, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Clube do Remo, aê. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Clube do Remaê. Agora chama, chama a galera do Leão, galera do Leão, jogando a mãozinha pra cima, assim, une, une, une. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, assim, assim. Remo. Olha aí, Neto, olha aí. Sai e sai da frente. E sai, sai da frente. Galera do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu aí também. Um, dois, três, gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. É tudo diferente! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando. Olha o batidão, ó! Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? E o Patrazinho detonando, detonando. Toma! E eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! Elohan que tá tocando, Elohan que tá tocando. Pra cima! Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa. Começou a seduzir, malandamente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Me mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, malandamente. Um, dois, três, vai! Na batida, bota no batida, no batida. Vai quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Pra 13 detona. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Um, dois, três, agora! Hey! Olha só, olha, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão. No batidão, no batidão, no batidão. Vai virando, vai virando, vai. Chama quem vem. Pra cima. Vocês, vocês. Vou abaixar o som. Um, dois, três, vai. Chama quem vem, quem vem, quem vem. O DJ tá muito louco. Se que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurra tudo nela, agora! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. O stop do comércio. E agora aqui comigo, um abraço a vocês. O Davizinho Constição, o Ciro do TJ, o Rubinho também. Aí Tito, o Valmer, o Sanderson também. A DJ está aí, sem amigos. Galera do Jurunas. E aí, Crocolocas. Bora, mulherada. Bora, cabelo de fogo, bora. Tchaguinho, tchaguinho, tchaguinho. Tá com tosse, vai! Toma encaixada, me botada, botada. Família Maguari! Encaixa, encaixa. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma essa deitada. Toma essa deitada. Vem uma novidade aqui, ó. Diferente, diferente, vai! Come uma vez. Vamos. Não quero gritar campeão. Joga tudo pra cima. Agora, agora, vai. Olha a mãozinha pra cima. Aí grita. Não para. Pra cima. Agora. Então grava, então grava, então grava, então grava. A galera vai no criminho pra presa, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Volta pra cima. Então grava, então grava. O Zezinho que tá no berço dos humildes. Um abraço, felicidade, moleque. Parabéns. Lá de Venenada. O Denis também. Denis Noronha. O Ivan Souza e o Tássio Souza. Aqui, ó. Eu fico triste quando eu vejo ela... Caqueado! O boladão parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de tapado. Porque eu copi as duas e prometi na cor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. E bota pra cima. Já a gente vai beber todas, né? Já uísque, red, arreia, arreia. Uísque, red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. E bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Ah, vocês querem, hein? Então toma! Vem dançando caqueado no gingado. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. E bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Agora, agora, vai. Detona, detona, detona, vai. Tudo no gingado, no gingado. Gosta de fazer amor no escurinho, faz barulho aí! Só quem tem amiga sapatão faz barulho também! Galera do Corinthians tá aí já! Galera do Flamengo também tá aí! O gritinho das virgens! Só mentirosas! O gritinho das virgens! Agora! Meu amigo Barros também, a Eren. Vem por aqui comigo. O Dieguinho também. No Búfalo. E a Sadão, a Carlinha. Um abraço a vocês. O Alessandro, um abraço, Alessandro. O Arthur Machado. O motora do Leandro. Tá na retaguarda, um abraço também. Então pula, pula, pula, vinha. Os caras de pau na área, o Fox e o Ralph. Alô, Mel! O Juninho também. Mano, tá tudo errado isso aqui. Pede assim, pede. Pelo amor do Cristo. Agora! É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar. Vamos lá! Mano, tá tipo Bob e Hermina, bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai girando, vai girando, vai girando assim, dedinho. Gira! Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. Meu parceiro Moisés na Metropolitana FM. E aí, Moisés? Girando, fica louco hoje. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrés. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fico emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Vem dançando, vem. De vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo. Vida show. O Davi também. A família Flaxi. Laura aqui comigo, um abraço. O Helder também, os mal falados. O Carlinhos, o Renan. Um abraço. Aí, Wendel. DJ Rodrigo, o Maurinho. Trocou massa na área, Rodrigo. Um abraço, moleque. DJ Ivan Macedo. DJ Lando, sucesso. Pensando numa música boa. E aí, Leonardo Zumilde? Aí, bebezinho Hi-Fi. Para, bebezinho. Nem presta, nem falha. E aí, Júnior do Comércio? Imaginando que você não vem, eu sei. Olha só o meu filho. Olha o bico. Eu gosto do bico. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Bora, Raíssa! É. Bora, Thiago, bora, Thiago. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. As molecas já estão na fita, as molecas já estão, as molecas já estão. Onde tá? As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Então gira! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque... E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Vocês! E pra não piorar este erro, você me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Mais uma vez! Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma agora. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. O Juninho do Whisky. A Carolzinha, o Alexandre. Alexandre Baixão. O Buga. Toda a galera de Marituba. Tudo curtindo o Croco. Dormir. vem! Nós não haverá segredo, oh my love. Você é meu desejo e nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou. Tudo na manhã, tudo no moral. Alô, Fabinho, o Félix também. Tá no setor, pode crer. O Robinho Heiger já aqui comigo também. E aí, Thiaguinho Blanc? Vou te assumir, ou não vou pedir. Avisa tua mãe, a Laricinha do Fang, que eu vou te honrar. De Concórdia, eu vou te assumir. Curtindo o som do Crocodilo, a Ingrid também. Toda a galera da banda 120. Pra gente casar. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe deitada. Dá-lhe deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O Robinho, Vanusa, de vigia. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. E aí, bola da CB? O Gianzinho também. Usando a cabeça do Aurélio. Um pouco suave, todo seu. Já desceu, acho que é isso aí. E olha o gordo, tinha pressão, patrão. O Ratunho também, PDJ. É o neto em ação, traz a garra. É o Ratinho, pô. Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu. Cristine também, olha. Meu irmão, é muita onda. É pressão em cima do globo. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Olha o Barros. Dentada, dentada. Mas tá pegando o vale, eu acho, Barros. Eu acho. O crocodilo, o louco. Uhul. E a novinha alisando a cabeça do coco. E o coco suave, todo sorridente. E o quê? E o quê? O crocodilo. Fala, miau, qual é a tua maninho? O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do coco. E o coco suave, todo sorridente. Atenção, meninas, escute bem o meu recado. E vai dar uma maneira. Mexe tudo, olha o grito! Os caras de pau na área! DJ Lando. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Eu sou tão caro, só por me entregar. Vem dançando! Me tranquei em casa até passar. Patrese! Patrese! Medo de sofrer por me apaixonar. Oh, oh, oh. Mas você me visita toda noite. E traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Oh. Agora, papai, olha ali. O bola da CB, o Gianzinho também. O Aurélio. É GDZ, não ajeitou nada. O Ratinho também, PDJ. Tá jogando, tu é? Vamos dançando! Essa batidinha é maneira. DJ Lando. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Bota só depois. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Bezerra das marcantes. Me tranquei em casa até passar. Joga. Medo de sofrer por me apaixonar. Oh, oh, oh. Mas você me visita toda. Prepara a jarra, Neto! É na jarra, papai! É seu mesmo! Vou te amar sem medo. O empresário também, Daniel Cardoso! Aqui comigo! E aí, Daniel! Mais um nem sempre é dois. Pra cima! Já já a galera vai subir aí pra beber todas. Né? Tu falou. Daqui a pouquinho, dois minutinhos. Toma, Daniel Cardoso! Serve essa? Serve? Manda louco. Eu sei, tá doendo essa dor. Essa dor que me consome, que me faz sofrer, que me faz querer alguém que não me quer. Você se faz de cego e finge que não me vê. E aí, empresário Bada, primeira dama também. E aí, Fabinho? Vem comigo. Você sempre foi o único, único que eu... Vamos dançar! Só pra você me entreguei, só pra você. Louca tentação. E aí, Daniel Cardoso? Lindo de corpo. Pensa pra mim que não me quer. Tudo que vivemos foi engano. Eu te amo. O chefe. Eu te amo. Bora, bicha! Banda Louca Tentação. A inovação do Tecno Melody. Uma atrás da outra. DJ Patrese e Ben Macedo. Patrese! DJ Lendo, Lendo. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Olha o Neto, já tá com dinheiro na mão já. Mostra pra galera, Neto. Minha paixão. Meu irmão. Sou ilusão. E um dinheiro aí, meu. Põe na jarra, põe na jarra, põe. Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Pode dar casa, pode. Que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Ou tirar o pé dessa relação. Prefiro... Um beijinho pra gatinha Grace. Cuida do coração. Grace Olena, acho que é isso. Tirar o pé dessa relação. Me complica, meu irmão. Leonan, bora, Leonan! DJ e doido, doido. Macedo. DJ Lendo, Lendo. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Bota na pressão, na pressão. Agora! E bota na batida, vai! Dá-lhe dentada! Mãozinha pra cima e dá-lhe! Dentada, dentada, dentada. E dá-lhe a dentada! Dá-lhe a dentada! Dá-lhe, dá-lhe! Dá dentada, dá dentada. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E soca tudo nela! E soca tudo nela! Dá-lhe na pressão, na pressão, na pressão! E dá-lhe na pressão, na pressão, na pressão! Vai! Guiado, vai! Tudo na mão! E aí, Detinho? GDJ! Tá girando! Parceiro Thiaguinho também. Os garotos do Red, homem da fronteira, meu irmão. Ai, Thiaguinho. Homem de Macapá. Domingo? Domingo do aniversário? 0800? Prepara a serrada. O Breno também, Breno Mecânico. O Tigo, a dona Jaque também, o Tarcísio Taxista. Falou fortíssimo, Junho da Pedreira! É o Ciumento! Mas é meu camarada, Junho da Pedreira, fortíssimo! Só na manha, só na manha, só na manha, vai! Uma sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. Bora, galano, angolano, empresário Cielo, GDG. Uma sentada daqui. Bora, William Barbosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. O Dieguinho do Búfalo. Você foi diferente. Batata Sônia com Búfalo, se diga assado. Entre a gente. Ele é apaixonado. Sensacional. Animal, né? uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Uma sentada. Ô novinha, vou mandar pra tu. Ô novinha, vou mandar pra tu. Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piru. Então senta, então senta, senta. Empina essa bundinha, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Agora! É tudo diferente! Agora! Quem gosta dessa aqui é o Neto. Agora, Neto! Agora! Eita novinha danada, eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada, rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada. Meu parceiro Jamaica também, galera do Ura! Aí, Jamaica! Agora, vai! Eita novinha danada, eita novinha danada. Diz! Rebola que eu dou uma dentada danada, rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada. Olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. E aí, pagadão? Vem te embora, não te esconde, meu irmão. Agora! É o gordo, é o Dinho, pressão. Patrese, mais no beat, filho. Patrese. Minas andam, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão e traz andam. Hoje deu bom, e tá chegando o crocodilo. Andade é o Paulinho, aí, Paulinho! Do Cangalha! Eita novinha danada. Mais uma dele! Danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou. Neto Entretenimento, o ministro das promoções. É puxa saco não, que tá ministro. Eita novinha danada. O quê? Eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida. Revoltado chamei no Bob! Olha, e aí, Juninho? Olha a dentada, dentada. Eita novinha. Bora puxar de marcante pra galera cantar. Pra galera cantar, cantar. E doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, vai. Um, dois, três, agora. O que pensa que eu sou? Me libera, só insista pra viver o seu amor. Mais um. Gostando e o Patrese detonando. Um, dois, três. Olha o gritinho. E aí, família Maguari? Alô, Pancadão. Meu parceiro D2 do Rock também. É o D2 do Rock. Tá comigo. Por onde eu vou? E aí, Cacau? Não aguento. Beijão pra você, mulher. Cacau tá aqui, ó. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. O top DJ do Pará. DJ Patrese! Voz, dizendo que se arrependeu. O Henrique também. O Henrique do Bahá. Sua primeira dama também, Rayane. Um abraço a vocês. Fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei. Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas o quê? Eu sonhei. Toma! O Tico da Bedeira, a e dão cinco pra trás e detonando mais uma. Daiane também do Una. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Bem na moral, bem na moral. Agora! A galera da risadinha! Você me perdeu. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Então toma! Aí, Joyce! Joyce e o Marquinho! E o que? E o que? Onde sou? Seu desprezo. Isso faz como um beija-flor. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Vocês agora! E aí, tá gostando, filha? Me dê, babai! Eu me entrego do berço, né? Ao seu jeito. Eu me entrego. Abraço, minha mãe! Comemorando seu aniversário hoje aqui, ó! Aqui no Gangalha! No som que ela dá valor! Bola de gaçada! Vai comer teu bolo hoje, gente! Bora lá! Agora que toco em ti. O Maciel, Maciel da Bob. Foco em ti. Abro os olhos, não lhe vi. O Marcelo também, na pedreira. Toda a galera aqui. Lá de Venenado, Denis. O Ivan Souza, o Tássio. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! É pra endoidar agora! Como é que é? Vocês? Everybody's going to the party, have a real good... Endoida! Endoida! Endoida! Toma! E doida? Esse animal é muita onda! Toca tudo, toca tudo, toca tudo. Então vai! Ai, cara. Solta-te, solta-te! Vai! Eu preciso te ter! Vai! Eu não preciso mais beber! Com a sua presença! O seu sorriso. Deu um tempo, batata, você é doida? Onda, você sentando no mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. É. Vem dançar, vem dançar! O pai te ama, é. O pai te ama. Já já vai rolar o álcool, meu irmão! Levanta aí, Neto, pra galera, hein? Fala logo aí pra galera, ó. Prepara. Ó o fim desse aí, mano. Ei, pra trás. Valendo 1.000 conto. Quem vai? Vamos organizar seu grupo aí já. Eu vou mandar subir 9 pessoas. Só 9 pessoas. Pode deixar cair. Você, mozão. Vai babar aí, pô. Mais beber e nem fumar maconha. Com a sua presença. Me deu onda. Meu parceiro Ciro do TJ! E a galera do TJ já para aqui comigo, um abraço! Como é que é? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Que ela veio quente. Que ela veio quente. Mano, quer desafiar, não tô entendendo. Mexe... Olha o baile, olha o baile! Que vai voltar caixa tarde, não vai. Joel e pé. Que a Marconé. Te liga! Fui! Partiu! Croco, meu irmão! Mas é claro, nem dei atenção. Como é que é? Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp. DJ Patrese. Onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Patrese, DJ Patrese. Logo você, logo você. Vocês. Logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Aonde é o Mandela? Ui, batata é muito do jeito. É o Mandela. Tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro galera. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Toma! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, você quer trair, é? Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Não tem preconceito, baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Tudo isso é? Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. E o que, e o que? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Alô, carioca, alô, produtores do Croco Ouro. O bagulho aqui é sério, a parada é muito louca. Grita aí no baile, que na boca. Cadê a torcida do Leão? Cadê a torcida do Papão? Quem torce pro Leão? Comigo fazendo. E aí, produtores do Croco Ouro, então chega aqui com o Neto, urgente! Bora, carioca! A torcida do Vozão já foi embora! Bora, Felipe Lopes! O Vozão, comigo fazer! Bora, Borba! Bora, todo mundo! Salve o Corinthians! O quê? Fala, Miau! A torcida do Palmeiras tá aí? Tem palmeirense aí, velho? Tem São Paulino? Tem aqui! papai, campeão hoje. Caindo. Mais uma vez, Flamengo. O quê? Vai, toma, toma. Atenção, Casa Black. Agora, agora. Vocês. Vai, toma. Vai, toma. Já tô possuída agora. Vai, vai, toma. Essa não. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Evoquei mamonas assassinas. Evoquei também. E aí? Vai. Tá gostando, filha? Vai.